novo flerte, adoro ver-te, menino vadio, canção flutuante do rio. Eu canto pra Deus proteger-te. Aqui na Zona 97,9, Baby Consuelo, de 1979, cara, essa canção. Nossa! DJs também toquei antes com a música Forward the Barrel Toes. 93, essa, né? Aníbal Alguém, uma de 89. Bruce Rosnabar. Com a música. É, e ele também, o Derez, com a música The Way It Is. 87, e Ana Carolina, Quem de Nós Dois, o ano de 2001. Bom, 11h56, tô ficando por aqui. Amanhã, na quinta-feira, eu tô de volta a partir das 9 da noite. Pra você que gosta de dormir depois da meia-noite, fica com a gente aqui, porque logo depois da meia-noite tem muita música também na sua madrugada. O Insônia começa logo depois. Rapidinho aqui, um abraço aqui pro meu amigo Paulo Cícero, ouvindo aqui a 97,9. Paulinho, um forte abraço pra você e um cheiro, meu querido. Obrigado pela sintonia, tá? Mas eu tenho que dormir. Tchau, tchau. Valeu e amanhã tem mais. A Voz FM apresentou o programa Som da Voz. O nosso jeito de dizer boa noite. Rádio que ouve você. A Rádio Voz FM é a rádio mais ouvida e mais querida de toda a região. Temos os programas mais ouvidos durante todo o dia. São as pesquisas que afirmam isto. Então, aproveite e leve a sua marca ou seu produto a todos os lugares. Anuncie com quem está mais perto das pessoas. Anuncie com a Voz FM. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Temos um plano de mídia especial para você. Ligue 88 99303-0626. Voz FM, a rádio que ouve você. O teu sonho determina o lugar que quer chegar. Realização, conquistas, inovação, um sustentável caminhar. Da Voz FM são recheadas de alegria com o programa que energiza você. Programa Contagia. Música, prêmios, você participando e uma locução alegre e descontraída são a combinação perfeita para deixar todo mundo de boa. Programa Contagia. De segunda a sábado, das 2 às 5 da tarde, aqui na 97,9. Voz FM. A rádio que ouve você. ZYB 430, 97,9 MHz. Voz FM, a rádio que ouve você. insônia. Enquanto o sono não vem, a Voz FM dita o ritmo da sua madrugada através de grandes sucessos musicais. Começa agora pela 97,9 Voz FM, Insônia. No ritmo da sua madrugada. Bring a fall when I'm far from home. Don't call me on the phone to tell me your love. It's easy to deceive, it's easy to teach, but hard to get released. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. Me sad, it makes me mad at you for loving what is you. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. I know it's getting worse. manhã é pouco sono e muito som. Voz FM, Insônia. Yeah. grandes sucessos na sua madrugada. Da sua madrugada. Insônia. Disguise, banging on the head drum, shaking like a 7,9 Voz FM Insônia. I hear the

97,9 Voz FM Insônia. Grandes sucessos na sua madrugada. Together, standing strong forever. No. Da sua madrugada, Insônia. manhã é pouco sono e muito som. Voz FM, Insônia. Look you in the eye. Sucessos na sua madrugada. Oh, sunshine in a- ritmo da sua madrugada. Insônia. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one who wants that I see you laughing. é pouco sono e muito som. Thank you. 97,9 Voz FM Insônia. Sucessos na sua madrugada. Thank you. ritmo da sua madrugada. Insônia. É pouco sono e muito som. Say, tell me what you want, yeah, I'll do it. strangers at that party. Two rebels in a shell. Said you like to move with the best of them, you know. We move so well. Don't need someone to lean on. I know that there's an open door. But if I'm facing a big, good big place that I want you even more. Shane Terry on guitar. Ah, yes. And of course, Charlotte Deshand on saxophone. Charlotte! All right. Now, let's see here. We'll play you, 97,9 Voz FM Insônia. De sucessos na sua madrugada. Change your heart to a little white. ritmo da sua madrugada. Insônia. É pouco sono e muito som. Responses, having faith, amazing gifts.

De sucessos na sua madrugada. Thank you. scuffed false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Sua madrugada, insônia. Pouco sono e muito som.